bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste, viu as chagas com amor, pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com o amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom Pai. Jesus amou-me, com o amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dEle sou, e com seu rebanho amou-me, com o amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Alegre agora, Deus dá poder a paz e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos Ele guia. Jesus amou-me, com o amor